essa vai especialmente pro meu amigo Zé Carlos, lá de Paulo Afonso, Posto Avenida. Agora sim. A grana acabou. 5 dias antes de chegar no vale, e é o que eu tô. Um esquema no jeito, cheia de maldade. Tá me convidando pra sair, e eu não quero dizer não. Agora ferrou, pra quem vou pedir? Quem vai adiantar minha situação? Faz um vale patrão, faz um vale patrão. Tô liso no bolso, dureza cruel. Faz um vale patrão, faz um vale patrão. Eu quero levar a nega no motel. Faz um vale patrão, faz um vale patrão. Tô liso no bolso, dureza cruel. Faz um vale patrão, faz um vale patrão. Eu quero levar a nega no motel. Faz um vale aí, patrão. Tá osso. A grana acabou. 5 dias antes de chegar o vale, pior que eu tô. Cheia de maldade. Tá me convidando pra sair, e eu não quero dizer não. Agora ferrou, pra quem vou pedir? Quem vai adiantar minha situação? Faz um vale patrão, faz um vale patrão. Tô liso no bolso, dureza cruel. Faz um vale patrão, faz um vale patrão. Eu quero